Jesus, aquele que te deu valor, aquele que olhou para você e entende tudo, aquele para o qual você pode se entregar sem reservas, nunca vai apontar o dedo, só amor pra dar. E ainda quando repreender, será com amor, será com amor. Por isso, Pai, eu quero me sentar aos teus pés, me deitar aos teus pés, no meu cantinho. Tenho tanta louça pra lavar, a casa pra arrumar, os filhos pra cuidar, para o marido me aprontar, os negócios ajeitar. Mas tenho saudade de ti, saudade de ti, de estar contigo, Senhor. Isso me faz tão bem. Quando eu não te vejo, Jesus, eu fico tão chata. Quando eu não te vejo, Senhor, fico tão insuportável. Irreconhecível. Mas quando eu fecho a porta, quando eu venho pro quarto, ficar contigo, com meu amigo, posso chorar, posso derramar, me quebrantar, contar meus pecados, do que eu errei, do que eu falei, do que eu pensei. Receber o teu perdão. Tu és lindo, Senhor. Esperar sempre aos teus. Só quero habitar em quem tu és. Tu és lindo, lindo. E eu nem sei como expressar. Lindo, lindo. Tu és tão lindo pra mim. Oh, como é bom estar aqui. Aceita, Senhor. Só quero esperar sempre aos teus pés. Só quero habitar em quem